João Pires, este é o primeiro derby como treinador. Conhece muito bem as duas equipes, enfim, já há muito tempo que lida, quer de um lado, quer do outro. Como é que viu este derby e como é que viu este 0-0 final? Acho que o Nogueirense fez um excelente jogo, onde teve o domínio completo do encontro e não conseguimos a vitória, mas as melhores oportunidades são nossas e acho que só houve uma toada de jogo, foi do Nogueirense, foi a única equipa que procurou ganhar o jogo. O Oliveira fez sempre com uma toada muito defensiva, nunca se desposicionou, o Nogueira não conseguiu marcar, ficou na finalização e o resultado acaba por se aceitar porque nós pecámos um pouco na finalização. De resto, acho que a equipa esteve muito bem, foi um derby correto e acho que isso também é bom para que seja salutar a convivência entre as duas equipes. João, como é que vê este sete jornadas? Naturalmente estava como uma fase inicial do campeonato, enfim, numa posição diferente, agora como técnico principal. Qual é o grande objetivo de João Pires como técnico? Se é manter a linha da equipe ou fazê-la jogar a seu gosto, àquilo que o treinador gosta e que todos os treinadores querem? Sim, eu acho que o Nogueira hoje já começou. Foi o jogo que se ganha mais conseguido em termos de posicionais. O Nogueira está a evoluir em termos posicionais. Acho que hoje fez uma ocupação muito boa dos espaços e em termos posicionais estivemos muito bem, em termos também da entrega. O meu objetivo é um objetivo de fazer o melhor possível dentro das limitações financeiras que temos. Este ano o Nogueira teve uma redução grande dos orçamentos. O orçamento, como sabem, é muito, muito inferior ao que estávamos no anterior. Houve também as mexidas em termos técnicos que fazem sempre com que as equipas estão mais rotinadas, há algumas faltas de rotinas. Houve uma mudança técnica que também aconteceu em virtude das coisas não estarem a correr tão bem como se calhar os diretores pretendiam. Neste momento acho que a equipa está bem, tem trabalhado muito bem e para mim é um prazer ter no banco hoje quase o banco todo formado pelo Nogueira. As pessoas se observarem, às vezes falam-se muito que o Nogueira gasta muito dinheiro, mas se calhar quem está preocupado com isso devia estar preocupado em formar, como nós estamos a preocupar em formar, porque o Nogueira hoje tinha cinco pessoas no banco, todos formados no Nogueirense. É também uma aposta de precisamente essa, aliás, João Pires, habituado a lidar com as camadas jovens, e não só, é essa ligação também que quer fazer, aliás, é uma das prioridades do clube, tentar ter jogadores, de facto, feitas no seu plantel. Eu acho que o Nogueira, ao longo dos últimos 6, 7 anos, tem feito um trabalho notável em termos de camadas jovens. Acho que o coordenador, José Carlos Cunha, tem feito um trabalho muito bom em termos da aposta que fizemos nas camadas jovens. E os frutos estão à vista, porque o Nogueira tem vários jogadores já a jogar, ainda há pouco entrou o Henrique, que já joga no Nogueira há 2 anos e é o primeiro ano de sénior, está a jogar no plantel sénior. E a nossa aposta é tentar formar para ir entrando. E acho que há muito potencial aqui e vamos tentar integrá-los sem grandes pressas, porque às vezes as pressas também não são boas e lançar jovens às vezes não é fácil. E acho que as pessoas têm que ter consciência, temos que fazer as coisas com calma para que eles também, quando entrarem, evoluam e consigam se engrenar. Qual é a sensação de um treinador da casa ser um homem de Nogueira do Cravo? Aumenta a responsabilidade? Sim, eu acho que aumenta a responsabilidade. Vocês conhecem o João e depois vão comentar com ele? É normal, porque assim, eu já estou ligado ao Nogueira há muitos anos, estive com alguns treinadores, antes mesmo do Pedro. Estive com o Pedro 5 anos, cresci muito com ele, evolui muito também com ele e devo muito às aprendizagens que tive com o Pedro. O Pedro alcançou um patamar que merece, porque acho que ele é um treinador que vai ter futuro. No futuro vai ser principal e acho que ele vai ter sucesso, porque trabalha muito. E eu, assim, se me perguntasse há uns meses atrás, não sabia, nem pensava em ser treinador principal, apareceu a oportunidade. E agora espero fazer o melhor possível, porque acima de tudo estou aqui para ajudar o meu clube, é o clube do meu coração e é isso que eu gostava de ajudá-los, porque só ajudando também é que o Nogueira cresce e continua na cena das vitórias. João Pires, obrigado, felicidades, jogar em casa é sempre bom, felicidades para o resto do campeonato. Obrigado, igualmente.